Salvador 35219, após decolagem na Arbor. 5219, contato radar, decolagem Sobol 200, perfil Arbor Eleva. Para o 200, restrito 5219. Vai ter condições de cumprir o perfil de saída máxima da carga? Afirmativo, senhora. Sem restrição 200. Sente. Alfa Oscar, livrou a 1735, dá um 45 grata. Baixa as inscrições ali, é isso, Alfa Oscar. Inscrições ali, tem Alfa Oscar. Salvador, boa noite, chegou 1776. Tinha, boa noite, sem identificação da sua 060, chegada bom. Mari, então. 060 na Mari, obrigado. Jorjão já chegou? Já tá por aí? Jorjão ainda não, o pessoal diz que vai trazer, enrola no documento e até agora nada. Pois é, tá enrolação total, viu? Sempre foi. É que nem o container lá da torre. Saiu um elefante branco com uma torre da Infrero em 2014 pra Copa. Bate fogo. Vai chover mais dentro do que fora dessa torre, toda a obra da Infrero de cada jeito que só vendo. Eu tô ligado, eu sou da área aí, converso com a turma. Vai melhorar. Falaram que vai ser em 12 vezes sem juros. Me. Bússola 940, chame Recife 1251, alternadora 3325. 3325, boa, 940. Gol no 884, livre de restrição, deixa para 2000 pés, estado 2017. 2017, 884. Salvador, Altan 3197. Passengers. Posição 09, puxa acionar. Posição 09, passengers. Maratan 3197. Zarpo, muito obrigado. Livre de restrição, desce para 3000 pés, estado 2017. 3000, 1884, passando Duna, complete aproximação, chame torre, 1118, decimal 95. Só confirmação, passa a torre? No 77, autonomia de 3 horas e 34, alternativa Guarulhos. Sente da 3197, pátio índio alfa, ponto espera torre 118, decimal 95, altímetro no 097. No localizador. É, posso localizar 76. Controle Salvador, WebJet 6728, está cruzando agora 150, o 200 para o 150. Controle Salvador, WebJet 6728. Salvador, WebJet 6728. Salvador, WebJet 6728, boa noite. WebJet 6728, acione identificação autorizada a chegada a mar e desça para 2000 pés QNH no 018. No 018, descendo para 2000, possibilidade da proa de mar, senhor? Autorizado, 6728. Proa de mar, descendo 2000 com 1018, Edson. Gono 776, complete aproximação, chame torre, 1118, decimal 95. 1995, obrigado, senhorita, uma boa noite, tudo de bom. Gono 776, 1118, decimal 95. Drift 5216, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. Muito obrigado, senhorita. Boa noite. Doutor, o Webjet 6728? 6728, autorizado, vai direto Itápia. Muito obrigado. Probo 1884. Alfa Juliette 09, gol 1884. Controle Salvador, TRIP 5209, voltando. Prossiga, TRIP 5209. Senhorita, teríamos uma terceira frequência alternada nesse setor, sem sucesso na chamada do centro possível. Tem a frequência 125.1 e 133.25. 251-3325, muito obrigado. Nada. Salvador, boa noite, é o Gol no 776, entrou. Alfa Juliette pro 03, o Gol no 776. 081 na escuta. Controle Salvador, muito boa noite, Altan 3197. Altan 3197, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340 da Elta, 3197. Na escuta, autorizar o acionamento? Grato. Autorizada a final ILS XU, objeto 67-28. 67-28, autorizada a final ILS XU. Solo Papa Romeu Delta Lima Alfa, acionado, retornando para cópia. Na escuta, Delta Lima Alfa. Conforme Jundiaí 220, conforme Rota Whisk 1-0 de direita da Eulê de Ilhéus 1208-5550, Delta Lima Alfa. Vai chamar para o táxi, Delta Lima Alfa. 1-18-95. 1895, boa noite, senhora. Boa noite. Alfa Romeo Delta Lima Alfa, pronto pro táxi. Quatro a bordo, 4:30 de autonomia, alterna Bauru. Uno 251, no 33, decimal 25, TAM 3197, uma boa noite. Boa noite. 3, 5, 9, 3, 5, 9, 3, 5, 0. Eu quero pagar